se dane. Me espera no céu, Robson. Por que que os bons sempre morrem? Eu sinto saudade demais. Por favor, alguém me socorre. Eu juro, já não sei não. Tomara que seja bom onde cê vai. E eu te falo a verdade. Já era hora, bro. Mas nessa realidade, minha hora se acabou. A vida é uma merda, a vida é uma bosta. Às vezes é nossa, às vezes dos outros. Tem gente que gosta de bosta na boca e comer. Tá aí uma coisa que eu não vou entender. Sei nem por onde começar a tentar entender essa porra. De qualquer forma, voltando ao assunto, eu me pergunto se tem outra forma de aceitar o mundo. Se nenhum mundo aceita o que é diferente, nem a gente aceita a gente mesmo. Eu levei meu tempo, tempo que eu não tinha consumido, o tempo de alguém que eu gostava. Tava difícil, mas bem confortável. Agora a vida não é mais memorável. Memórias passadas são mais bonitas. Devia ter dito alguma coisa lá na academia. Passei muito tempo calado mesmo, jogando PlayStation, solando no FIFA, pensando em mim mesmo, negando seu beijo. E agora que eu nem te vejo, como que eu falo o que eu sinto? Será que eu minto? Pra mim ou pra eles, pro mundo? Não sou vagabundo, me escondo de tudo e de todos. Só quero falar pra você, Robson, vai doer, yeah. Que saudade das noitadas no meu quarto. Long neck e mini-neck, nós num abraço. Saudade demais, por favor, alguém me socorre. Eu juro, já não sei não. Tomara que seja bom onde cê vai. E eu te falo a verdade. Já era hora, bro. Mas nessa realidade, minha hora se acabou.